O Spider, quase, a gente quase não fala com ele, quase não vê, mas quando ele aparece, dá aquela aquecida no coração, né? Não sei porquê, cara. Meu coração é de pedra, cara. Não sei porquê. Não, mas dá no nosso. Meu mamilo ficou até duro quando ele falou. Nossa. Ui, que delícia, cara. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos à última viagem do tempo do ano. E aqui junto comigo, em ritmo de fim de ano, já bem devagarinho, já só esperando a meia-noite, Eduardo Filhote. Fala, galera, tamo aí porque Natal é época de peru. Ô, louco! Ô, louco, velho! Ai, caí de boca no peru, que isso? Eu falo que os caras tão querendo mudar de lado aí, ó, não sabem como. Tô falando. Ai, ai, ai. Aqui também conosco o Neilson Lopes. Só esperando o fim de ano pra fazer a piadinha do pavê, cara. Caraca, Neilson, agora tu me lembrou o seguinte, eu ouço muito esse negócio do tiozinho do pavê, que faz a piada do pavê, que fala bobagem no Natal, no Ano Novo, coisa e tal. E eu parei pra refletir e eu não percebi ninguém assim. E aí eu cheguei à conclusão que talvez seja eu o tio do pavê. Você que é o tio. Triste, triste. Outra coisa, é falar bem assim, você já zerou bater todos, é sinal de que tá velho também, cara. Eita porra. Junto aqui conosco, Flávio Acevedo. Fala, vou cair de boca na rabanada. Ui. Eita porra. Olha aí, olha aí. Ainda bem que foi na raba. Nada. É, é, raba nada. Eita. Também aqui, Fernando 3D. Fala, galera. Uva passa não se põe no arroz. Eita. E nem maçã na maionese. Nem maçã na maionese. E nem maçã, né? É. Nem maçã. Piorou. Tá maluco. E agora ele, Ricardo Spider. Olá a todos. Nossa, você treinou pra fazer isso, saiu muito ruim ainda. Não, não, foi do nada. Não, tem treinado nos outros. Tem funcionado nos outros, né? Tudo bem que eu sou ruim, mas ó, essa foi muito pior. Olá a todos. Olá, habitantes e cidadãos. Então, o esquema é o seguinte: se a pessoa me oferecer cachaça, a amizade acaba. De começar. Olha aí, olha aí, que ritmo de fim de ano mesmo. Cachaceiro dos infernos. O Spider tá só esperando a festa de fim de ano da empresa pra tomar todos e xingar o chefe. Ou quer dizer, ser xingado, né? Xingado, no caso. Cuidado que rabo de bêbado não tem dono, não, hein, mano. Eita, pô, olha aí, ó. Caraca. Bom, pessoal, como vocês já devem ter percebido aí hoje, nós vamos falar sobre o fim do ano, né? Tá chegando aí o fim do ano, o MachineCast está chegando a mais um fim de ano aí com os nossos queridos ouvintes. E hoje, 31 de dezembro, olha só, segunda-feira, 31 de dezembro, o último dia do ano. Espero que vocês tenham um excelente dia aí de véspera de final de ano novo, né? E o que, que nós vamos fazer? Nós vamos apenas nos despedir, desejar boas festas aí pra vocês e dar alguns recadinhos aí referente a datas possíveis da volta do cast. Então, antes nós vamos começar aqui com as despedidas propriamente ditas aí, as boas festas, né, um por um. Eduardo, fala aí, Eduardo, a tua mensagem de fim de ano aí para os nossos queridos ouvintes. Galerinha, 2018 foi aquele ano turbulento, aconteceu muita coisa, a ceia de Natal em casa provavelmente vai ser bem problemática, mas tamo aí, a vida segue, as coisas continuam, tudo pode mudar em 2019 ou não, e a gente não pode deixar a peteca cair. Temos que pegar esse climazinho aí de espírito natalino, que todo mundo começa a despertar um pouco mais de empatia, um pouco mais de paz no coração e levar isso aí pro resto do ano, aproveitar que a gente tem o dogma da virada de ano como um marco no momento da nossa vida pra gente tomar algumas decisões, de mudar algumas coisas, de encarar como uma fase nova. Então aproveita a virada de ano, o que você quer fazer, quer planejar, coloque em prática a partir do dia 1º mesmo, usa como marco, e nos vemos aí em 2019, com muita paz, amor e beijinho no coração de todos vocês aí. Olha aí, olha aí. Edu, tu falou sobre a ceia de Natal e passagem de ano problemática e coisa e tal. Eu tenho um amigo meu que ele brigou tanto esse ano, por causa de eleição, que ele vai ter que passar o Natal e o Ano Novo na casa do Haddad. ou do Andrade, como dizem no Nordeste. Ou do Andrade, é. Comendo pão com salame ainda. A piada é escrota. A ceia de Natal é complicada, imagina o chum de Natal. Nossa. Ei, ai, meu Deus. Agora não é mais Oxum, é Axum. Xaum. Xaum. Xaum. É. Bom. Xon, né? É. Acho que vai ser Xon a pronúncia. Flávio, fala aí, Flavinho. Ah, cara. É, desejar um feliz 2009 pra todo mundo. Pra você. 2009? Hein? É que eu vou ter tempo, cara. Eu peguei a chave da caranga, voltei no tempo. Daqui a 2 anos eu encontro com o Flávio. Desejar um feliz 19 pra todo mundo, cara. Agradecer aos ouvintes, a vocês por ter me dado a oportunidade de gravar o podcast com vocês. Fui ficando aí no cantinho aí, servindo café. E desejo tudo de melhor pra todo mundo, pros ouvintes, pra vocês, e que a gente continue nessa jornada juntos aí. E tudo de melhor pra todo mundo. Pelo menos enquanto durar o estágio, né, Flávio? É. Não sei quantos anos de contrato eu assinei, mano. Vou ficando aí, vou no cantinho. Estagiário não assina contrato, fica enquanto a empresa precisa e depois manda embora se não precisar mais. É isso aí. Eita. Vou ficando no cantinho aí sem dar muita bandeira. Se aparecer muito, já aí manda logo embora. Olha só. Outro implor, achei que você ia falar pelo menos enquanto durarem os estoques. Caraca, virou mercado agora? É porque essa é a frase pronta de propaganda, né? Pronta. Fernando! Enquanto ele continuar abastecendo com café, tá valendo. Fernando! Bom, galera, primeiramente agradecer a vocês aí pela oportunidade de entrar pro Grupo Machine aí, né? E desejar um bom 2019 para os ouvintes aí, que esse ano de 2019 seja mais próspero. Tanto pro Machine quanto para todos nós aí, que consigamos alcançar nossos objetivos aí no ano que vem aí. Deilson! Bom, quero desejar para vocês aí todos um próspero próspero ano novo para todos, que o ano de 2019 seja muito melhor que o de 2018, né? Porque o de 2018 até para ser ruim vai acabar numa segunda, né? Então, eu quero agradecer também todos que ouviram o cast, nossos ouvintes, e todos que deixaram mensagem, aqueles que não deixaram, e também os atribulados do Telegram. Desejo a todos um feliz ano novo pra todos. Valeu. Spider! Certo, galera. Então, estamos chegando aí mais um ano, quero agradecer a todo mundo aí, meus amigos do Machine, os ouvintes, tanto os antigos quanto os novos aí, obrigado por acompanhar a gente, desejo aí um ano novo com bastante saúde para todo mundo aí, e sucesso, e por que não sorte, né, no meu caso não tem, então vamos desejar aí para quem merece. e que as coisas deem tudo certo aí, e no final das contas eu gosto de pensar que nessa época de Natal, Ano Novo aí, sempre é bom a gente fazer alguma boa ação aí, além da autorreflexão, que eu acho que ajuda bastante, mas tente fazer alguma boa ação aí, nem que seja pequena, mas ao menos alguma coisa boa aí que você vai ver que vai valer a pena. E não deixe pra última hora igual brasileiro, não. Faz um planejamento de ano novo decente aí que seja factível. Não do tipo assim, quero ganhar na Mega Sena e viajar até a Lua. Mas tipo, pô, né, vou economizar um dinheiro, vou fazer uma viagem, vou construir alguma coisa. Faz alguma coisa bacana aí. E lembre sempre que o objetivo sempre maior é sobreviver, né? Se você tá sobrevivendo, você já tá no lucro. É isso aí. Abração. Olha aí. Certo, pessoal. Então, eu gostaria aqui de desejar muitas... felicidades aí na passagem de ano. Espero que realmente 2019 seja o melhor ano. Um melhor ano que foi 2018 para muitas pessoas, né? E 2018 foi a volta do Machine. Não tem tanto assim para reclamar de 2018 referente ao Machine Cast. Eu acho que a gente teve uma grande evolução esse ano. Colegas novos aí apareceram, e o Flávio e o Fernando para agregar mais ainda a equipe e mais do que a gente já tinha. E gostaria de agradecer os ouvintes, a todo mundo que, né, gastou aqueles 5 minutinhos para dar aquele comentário, para mandar aquele e-mail, né, para passar um tempo com a gente lá no grupo do Telegram, que bombou, 2018 bombou demais. Grande abraço a todo mundo lá do cast, lá do grupo. E espero que os nossos parceiros aí dos outros podcasts continuem nossos parceiros no ano de 2019, que a gente consiga fazer vários crossovers aí, que é sempre muito divertido. Grande abraço a todo mundo. Machine Cast deve voltar, talvez, na primeira segunda-feira de fevereiro ou na primeira segunda-feira de março. Por que essa grande diferença? Porque a gente não sabe o que passa aí durante esse período, se a gente vai conseguir gravar em janeiro ou fevereiro. Então, pra gente lançar em fevereiro, a gente tem que gravar já em janeiro. Aí vai depender muito da disponibilidade de todo mundo. E a gente sabe que nessa época muito menos pessoas ouvem podcast, ok? Então continuem aí compartilhando os episódios, curtindo. Acessem as nossas redes sociais, Telegram, Facebook, Twitter. E no site vocês têm links para entrar lá no grupo do Telegram, certo? Grande abraço a todo mundo e até o ano que vem com mais viagens no tempo. Tchau, pessoal. Tchau. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Não temos e-mail hoje. Off topic. Mas o Spider, tu tá sendo muito bem representado na tua falta, tu não faz ideia. Principalmente, eu senti, nas despedidas, né, o Nilson? Eu senti falta do Spider no cast de navinha. Poxa, cara. É, pois é, cara, não deu, cara. Mas não dá eu tava mais lascado que elástico de dinheiro, cara. É, mas nas... Nossa, tava ruim mesmo, hein? Caralho! O Nilson vai morrer lá. Sim, isso é um delírio. O Nilson, com o calor que tá fazendo lá e com essa risada, ele perdeu uns 2 litros agora. Mas pelo menos tá ouvindo, Spider. Tá que nem o Edu aí, que não ouve nada. O que o Edu tem, cara? Edu não ouve nada. Como assim? Ele tá precisando daqueles aparelhos que eu perguntei se tu tá ouvindo os casts ou tu tá que nem o Edu que não ouve nada dos casts. Ah, entendi. Ah. Não, eu não tô ouvindo nada, cara. Parei no 109, eu acho. Nossa! Caraca, pai. Parei no 109. Não dá, cara, não dá. Enfim, não vou nem falar nada aqui pra vocês não ficarem tristes. Deixa assim. Caraca. Mais do que nós já estamos. Puta que pariu. Eu acho que esse ano termina. Mas pelo menos que importa que o DPVAT vai ser R$10 esse ano aí. 12 pila, o Neilson então. que tá fácil esse ano e tá trabalhando. Certo? Então, vamos pro cast! Nossa, passou todo esse tempo e esse cachorro do Edwin não morreu, porra! Que cachorro? Não tem cachorro latindo aqui não. Agora tem. Ele já tava aí, Edu. Não tá ouvindo. Ah, meu Deus. Cara, você pulou os recadinhos. Ah, é? Então a gente faz, hein? É. Então tá. Pô, deixa eu interromper um pouquinho pra contar uma coisa pra vocês. Que vocês conhecem a minha sorte, né? Vocês sabem que ela é lendária já, né? Vamos disputar então. Vamos disputar depois o negócio de sorte. Ih, cara, foi. Coitado de você, Flávio. Você é um guri perto de mim. Sim, sim. Tu nunca vai dar o azar de ir pro Catar, por exemplo.

Spider, já voltou outra noite, Spider? A fonte já chegou? Eu tô em disputa com o Correio. Minha fonte foi pro centro de distribuição. Hoje eu fui lá tentar recuperar. No Paraná, eles mandaram pra outro centro de distribuição. Então agora eu tenho que esperar. Quando vai pra República do Paraná, já era. Daqui a pouco vem a notícia que o objeto foi... Como é que é lá a notícia que eles dão lá, que o objeto some? Tem que falar com o Moro, cara. Fala com o Moro. Eu tô tentando evitar que volte pro remitente, por isso que eu fui hoje no Correio. Pois é, fala com o Moro, cara. O Moro resolve isso aí. Ninguém sabe a fonte do problema, no fim das contas. Nossa! Pariu. Eu tô aqui só pra isso, só. Hoje promete. É. Boa noite. Facebook se mostra uma... Tá, merda. Tá aqui, pariu. Deixa eu fazer igual jornal aqui, porra. Pera aí. Boa noite e fiquem com Deus. Ah, Miguel falar bela. Fiquem com o Goku, rapaz. Não é vídeo show? É. Então, pera aí. Então, boa noite e fiquem com o Goku. Pô, Spider, de onde é que tu tirou isso? Caraca. Eu não sei, cara. Me deu na louca aqui e eu resolvi fazer. Eita, isso. Porra. Esse é o Brasil que eu quero, o Spider mais louca. Oh, mas o do Edu foi muito foda, cara. O modo manchete de fazer as redes sociais ficou foda demais. Só o host que é um bosta, nunca penso nessas coisas. Boa noite. Por isso que o Edu não pode ser host, cara. Se ele for host, ele não pensa nisso. É. Sempre que daí, o objetivo dele de fazer essas coisas é o pessoal aclamar ele como host, tá ligado? E aí, se ele virar host, ele não faz mais essas coisas. Então, é por isso. Yeah. Makes sense. Isso é intriga de oposição. Vai aparecer eu fungando várias vezes na gravação. Gripado. É. Nariz tá bom. Escarrando tá bom. É, nariz tá brabo. Ah, já não é o soro, porra. Ou, aqui perto de casa, tem um vizinho aqui de casa que o cara é tão nojentão, velho, que ele dentro da casa dele dá umas escarradas tão alto que eu escuto aqui dentro de casa. Caceta. Saca, velho, a hora que o cara dá aquelas... o estômago embrulha na hora, velho. A altura que o sujeito faz o negócio. Porra, imagina o tamanho do pigarro que ele tá na garganta do cara. Mano, não quer nem saber o que se passa naquela garganta ali, velho. Tá doido. Caraca, ele fala... Ah, o áudio falou do padre do balão. É a melhor notícia. Aí, não, é que no Wikipedia o cara botou... Nasceu em 8 de fevereiro, morreu no Oceano Atlântico em 20 de abril. Porra, botou Oceano Atlântico 20 de abril, sacanagem. Não. Pelotas, 8 de fevereiro, traço Oceano Atlântico 20 de abril de 2008. Pior que é uma morte assim, ficou muito tempo no ar, né? A gente não soube se ele morreu. Cristo. Nossa, velho. Mas ele, essa quando, foi mas quando ele decolou, ele tava com a bola cheia. Tava com todo gás, né? Todo gás. Nossa. Quem disse que ele tava sozinho? Ele tava com o Hélio também, né? Ô, velho, isso é muito mórbido, cara. Vai todo mundo pro inferno ficar zoando o padre, velho. Caraca. Porcão. Aí, ou pra Atlântida. Nossa, o outro pegando carona. Eu não encontraram, só encontraram as partes de baixo dele, cara. Isso é mórbido mesmo. Encontraram o quê? Não, mas encontraram parte dele? Não, encontraram só o balão, não foi? Não, a parte inferior, torso e perna de um corpo que poderia ser. Ah, poderia ser. Ah, isso aí tem todo dia no Rio de Janeiro, poderia ser dele também. Aqui, ó, o Instituto Médico Legal realizou exames e confirmando que o corpo era do padre mesmo. Olha só. O primeiro padre era fazer cascar, né? O padre ia fazer cosplay do Up, Altas Aventuras. E sabendo que ele foi pro... tava no balão voando e tava cantando Stay to Heaven. Ai. E a gente aqui no Highway to Hell. Vocês sabem como é que ele caiu, né? Por que ele caiu do lá do

Não, todos os Dead or Alive. Eu joguei no Dreamcast também. Dead or Alive pra mim é bom. É bom. O Paradise, né? O Paradise é sensacional. Não, pera aí, eu tô falando do jogo de luta, não o material masturbatório. Ah, tá, foi mal. Esse eu não curto, não. Esse aí que tá falando, eu não curto. O de luta ele não curte. É, o de luta eu não curto. Eu tô falando de 5 contra 1. Só a covardia. Só o 5 contra 1 que ele gosta. Esse é bom. Do 5 contra 1, não. Esse aí é bom. Se vocês interessarem pelo jogo, você vê isso aí, ó. Isso aí, minha análise aí do jogo do Dreamcast aí, ó. Toma jabá aí, ó. Jabex. Então tá, Francisco, boa noite, cara. Muito obrigado. A gente vai gravar uns e-mails aí agora. Eu vou jantar. Então tá. Eu vou lanchar. Então tá bom. Falou, valeu, como sempre. Ó, já criei a pasta no Drive, tá? Ah, valeu, Flávio. Então tá. Valeu mesmo o convite aí. Se tiver algum outro jogo que eu manje, que é difícil, né? Mas se achar algum outro jogo aí que ele me chamar, tamo sempre aí, cara. Beleza, abração então, pra vocês. Muito obrigado. Abração aí. Tchau, tchau. Alô, galera. Até mais. Isso aí mesmo. Tchau, tchau. Valeu. Isso aí, tchau. Alô. Cambada invadiu, né, cara? Sempre fica só aí, tu, né, Edu? Sempre só. Tá, não. Tá bom. A gente não precisa deles mesmo. É, ué. Mas peraí. De praia. Silêncio, no Rio. Silêncio, vocês aí. Vamos ouvir a verdadeira voz por trás do estagiário. Fala aí, estagiário. Fala aí, pô. Que diferença, né? Caralho, velho. Olha só. Esse povo limpo. Não acho, não. Não acho diferente, não. O sotaque tá o mesmo ainda. Mas cara, o microfone melhora o áudio, Nilson. Só não faz milagre. Né? Ô, louco, todo mundo com a sua listinha já? Cara, eu tenho muita certeza que eu vou falar, meu irmão. Deixa eu ver se eu consigo acessar a minha lista aqui. Mensagens salvas. Minha lista tá aqui. Notepad. Que vão entrar em cast de franquia, ou que vai dar um cast próprio, eu tentei pular. Mas aí, se eu não falar o A, não falo nenhum. Vou dar um exemplo aqui de que não vai entrar no cast. Mas, por exemplo, se tivesse lá na lista King of Fighters 98, aí eu pularia ele, porque ele entraria naquele, tipo, no cast de King of Fighters. Não entraria, sabe? Não, porque ele não foi falar. Não. Exemplo que não vai ser usado, que eu falei antes de começar. Mas o King of Fighters foi lançado então, 98, quer dizer... É o Resident Evil, tá até na minha lista. Também eu pulei porque vai dar um cast só de Resident. Vai dar já um cast, tem, não? Né? Nem então. Não já tem, não? Claro já, que sim, é que tá brisando. Ah, tá, pô. Tá brisado. Não, pô. Então. Ah, tá, eu falei, pô, caraca, ouvi o Machine errado, mano? É mais pra gente falar mais pra lembrar que o jogo foi lançado naquele ano, mais do que falar daquele jogo, entendeu? Então... Eu vou falar mais assim, um pouquinho dele e falar um pouquinho da minha experiência com o jogo. Não. Eu vou fazer o walkthrough, quero nem saber, não. Na primeira fase, você tem que abrir a primeira porta. Aí, ó, o Flávio já pegou já o espírito. Ou, a gente tem que zoar o Spider quando ele chegar, viu? Porque todo cast que alguém atrasa por algum motivo, ele é o primeiro a demonstrar o sinal de insatisfação. Aí hoje ele tá chegando atrasado. Mas ele sempre pede desculpa. Não, sim, mas aí a gente tem que pegar no pé dele como se a gente estivesse nervoso, saca? Ah. Pois, por favor. Pai, já é essa hora, vender, cara. Conseguiu vender o fogão? Gravar o cast. É, isso. É, cara. Vendeu o fogão. Boa. Caraca, sacanagem, mano. Tu muda a parada e não avisa ninguém, cara, também. E, porra. Não posso fazer milagre. Aprause. Ei, Ricardo, posso tira o pé da minha janta, maldito. Não posso fazer milagre, o cara muda a parada em cima da hora. Não mudamos em cima da hora, não. Tu que entrou atrás. Plaquinha de aplause. Que hora que você não, decidiu mas olha... pelo Discord? Semana passada. Tem 10 minutos. Então. Então vão tudo pro inferno, vocês. Mas olha só. Olha a diferença de qualidade de áudio, ô Ricardo. Olha só. É realmente impressionante, cara. Mas enfim, desculpe também o atraso. Eu tive que ficar trabalhando e eu me fudi de verde e amarelo Copa do Mundo hoje, então... Ah, cara, você não seria o Spider se não se fudesse, velho. É. Só mais um dia da tua vida normal. É. Gravando. Alô, alô, alô, gravando. Beleza. Ei, gravando. Oh, já era pra apertar? Tu não, né? Porque não deu sinal aí. Deu sinal. É. Que sinal. Então para tudo aí, porque eu acho que o gravando, Tim Blue, você tem que fazer um, dois, três e gravando, senão você gente, não vai vocês sair. Gente, vocês estão de sacanagem na minha cara. Eu nunca falei um, dois, três gravando, porra. Eu sei, mas claro o problema que não, é que o Discord não faz, não vai pegar tudo gravando. Mas não tem problema, cara. Gente. Só se vocês ouviram gravando, aperta gravando. Vamos lá. A gente não ouviu, a gente só ouviu gravando um, dois, três. A gente ouviu você testando, gravando. Exatamente. Tá gravando, eu falei, uai, já era pra tá gravando? É, por isso. Não ouviram gravando, então? Não. Não. Eu ouvi. Não, pra mim não saiu, não. Vocês são loucos. Só saiu assim, um, dois, três gravando. Mas eu não falei um, dois, três gravando, eu nunca falo um, dois, três gravando. Não. Só falou alô, alô, testando. Isso que saiu pra mim, pro Edu e pro Flávio. Pro Neil só saiu gravando, pra nós só saiu isso. Prepara aí, então. Eu nunca falo um, dois, três gravando. Vai ter que preparar, vai ter que fazer. Vai. Um, dois, três gravando. Então, vocês chegaram. Tô aqui, já voltei. Alguma coisa, vocês ouviram alguma coisa do final que eu tava. Nada. Não ouviu nada. Tá. Nada. Eu tava aqui falando sozinho. Tava. Tava. Tava bom pra caraca, cara. Você só falou assim. Ah, eu tô tentando aqui, mas tem uma. Uma atualização. Aí ficou só iluminado o seu negocinho, ficou mudo e caiu. Que bosta, nossa. E eu falei longe, ainda eu fui longe, hein, porra. Eu só percebi que não tava falando com vocês a hora que o Flávio falou lá, caiu, te machucou, Tim Blue? Tava, caraca, já tava até falando o segundo da lista dele. Né, cara? Ele pensou assim... Fiz um sorteio aqui, ninguém, não houve objeção nenhuma e continuei falando. Ah, mas o sorteio ninguém tem como ter objetivo. Vamos lá, então. O meu jogo, pelo menos o primeiro agora, cara, eu vou falar do jogo mais vendido do Play 1. Foi o Gran Turismo. Repete. Oh, aí sim. Peraí. Repete o jogo, desde o início. Vou falar do jogo mais vendido do Play 1, que é o Gran Turismo. Primeiro. Caraca, pô, que jogão, hein? Gran Turismo é 98? É, 98. Porra, que beleza, hein? Ele é um também que eu limei da minha lista, porque eu tinha certeza que todo mundo ia colocar ele. Então eu falei, não adianta eu colocar também. Não coloquei na minha lista, hein? Vou dizer aí, ó. Flávio, na época... Eu prefiro dois. Ah... Cara, na verdade, eu vou bancar o cara chato aqui um pouco, mas pra mim tá dizendo que é 97. E no Japão? 23. Não. É o ano original. É o ano de lançamento, o Flávio. Não, nos Estados Unidos, 30 de abril. Não. Não existe isso. Cara, como é que tu lançou o jogo num lugar e tu só vai contar a partir de quando ele é lançado em outro lugar? Então a gente nunca vai poder falar porque a gente não mora nos Estados Unidos, a gente mora no Brasil e ele nunca foi lançado no Brasil. Nenhum deles, exatamente. Entendeu? Não, é o ano dele. Na verdade, teve um que foi. Ah, vai tomar teu rabo. Oh, não tira, não, cara. Pode tirar, não valeu. Desculpe, cara, cortar não, tá teu certo, barato aí. É isso aí, Spider. Porque eu não tava na minha lista. Eu estranhei que eu não vi agora eu lembrei, porque até eu fiz um. Eu fiz os 10 jogos que fizeram 20 anos em 2017, que é um ano atrás que eu fiz o vídeo. E eu botei o Gran Turismo lá. Lembra? Ô, Flávio, o que muda pra ti se foi lançado no Japão ou nos Estados Unidos? Tu não mora nem nos dois países, cara. Cara, quando eu peguei a lista primeiro, tava lá Gran Turismo, entendeu? Aí, agora, quando eu abri agora a página do Wikipedia, que mostrou aqui. Que foi em 97, entendeu? Mas quando... Sabe aquela lista que o Neilson botou no grupo lá? Sim. Então, tá lá, Gran Turismo. Eu falei, opa, é Gran Turismo que eu vou falar. Lista da Wikipedia? A lista da Wikipedia não tá, não, cara. Não, que o Neilson botou a lista de jogos lançados em 98. Tá na lista americana, mas enfim, vai, segue. Próximo da lista. Já perdeu um da própria lista, burro. Perdeu pra si mesmo. Não, outro que eu tava botando foi aqui. Foi pego na teia da aranha. Caraca. Agora, pela lei, como eu cortei teu barato, você vai tirar um da minha lista. É a regra do mundo. Ele veio antes do Metal Gear, não foi? Caramba. Edu, por favor, Edu. Não queima a pauta, porque tá em lista aí. Por que tu tá fazendo isso? Por que tu faz isso? Por que você é assim, Edu? Por quê? Mas ele é de 98, não é não, hein? Por quê? Ele é de 98, cara. É. Ele é de 98. Ah, desculpa, na lista que eu peguei aqui, ele não tava no meio, então... Mas se ele é de 98 ou não, o que tem a ver o Metal Gear? Pra que falar outro jogo? Stealth, né, por causa do Stealth. Eu disse assim, eu falei ainda no meu jogo, não, eu nem vou mencionar outros jogos, porque eu não quero queimar a pauta de ninguém aqui. E aí o Edu vem, Metal Gear, chá, neon verde. Porra, Edu. Gente, eu vou repetir o que eu falei lá no grupo. Por que que a gente tá com esse cara no cast ainda, gente? Filho da puta. Que, cara? Por que tu faz isso, cara? Cara, quer me fuder, me beija, porra. Mas voltando do jogo lá, fala aí, ô Flávio. Que isso? Mas então, Edu, seu jogo tá tão bom que os caras tá vendo foto, mano. É, tá vendo? Que é? E depois me xinga, fala, Edu, você tá lá mexendo no Telegram, você não presta atenção no cast. Mas eu não sei o que eu já falei. Isso aí é WhatsApp. Mesma coisa. Parei, empolguei, beleza. É porque sou só eu comentando, dos outros todo mundo comentou um pouco, então renderam, ninguém percebeu, mas nesse aqui sou só eu falando. Só você jogou isso, só você e o Spider jogou isso, cara. Ah, é, o Spider me faz companhia, ele fica ausente nessa ainda. Hora. Com essa internet da garoa aqui não deu, né, cara? Você foi falar. Ameaçou garoar aqui e caiu a internet, é uma desgraça. Então vamos lá. Peraí, só um pouquinho, a única coisa... Que eu tô achando engraçado, legal até o momento, de ter escolhido o Spider agora, é que o Flávio tá lá no Google só esperando o Spider dizer o nome do jogo pra ver se é de 98. eu vi de todo mundo. Olha só, cara, que jogo de vingança. Eu vi muito. Igual aqueles caras, aqueles duelos de Velho Oeste, sabe como? Quem saca primeiro? Tá ali, na expectativa. Eu vi muito pra falar do meu, cara. Falei, cara, eu tava preparado já. Falei, cara, estudei. Porra. O que eu posso dizer pra você, com Spider, dor no coração. Ô, Flávio. Ô, Spider. O Flávio, o sentimento do Flávio, na hora que ele tava pra falar do jogo, é daquele cara que tem um conto marcado, tá ligado? Aí sai de casa, escova os dentes, vai chupando um house até chegar lá no encontro com ele e tal, achando que vai se dar bem, tá ligado? Aí. Vai embora sem nada. É essa a expectativa. É. Mas tá, não querendo, né, jogar mais balde de água fria, do tipo assim, você se preparou, mas não muito. Porque se você tivesse se preparado, você tinha visto que era de 97. É, garoto, hein? Porque esse assunto. Foi guri. Esse assunto de Estados Unidos e Japão já tinha sido comentado, inclusive, no grupo, né, Edu? Pois é, tomei puxão de orelha, ainda fui chamado de ignorante. É. Yeah. Enfim. É, imaginava que ninguém ia colocar na lista só aí. Só um pouquinho, porque... só um pouquinho. Flávio, e aí, Flávio? É de 98? É, não, é essa. Pô, que droga, hein? O Tim Blue é o desgracinha, man, entendeu? Ele quer ver a desgraça. Ele é o isqueirinho mesmo, velho. Ele acende a live, tipo... Todo mundo joga o querosene, o Tim Blue vai lá e tchum, acende o esquerdo. Mas querem dar treta. Véio. Tá aqui na lista. Mas... Aqui, tô, 14 de julho, pode ir, pode prossiga. Já foi checar, o árbitro de vídeo mandou, irmão. O árbitro de vídeo mandou seguir, vai, vai. No jogo. É, não, antes de fazer um disclaimer, Metal Gear não pode falar, não, né? Quem? Metal Gear Solid. Por que não pode falar? Ah, pode falar sim. Pode falar sim, pode falar sim. Vai roubar da minha lista o próximo que eu falar, mas pode falar.